ondas médias em 590 kHz e ondas tropicais de 3.205 kHz, já está acordada para mais um dia de luta. Confiante de sua participação pela construção de um mundo melhor. A você, ouvinte 79, razão do nosso trabalho e dos nossos esforços, felicidade e um bom dia de trabalho.